você para e diz: o Senhor me desamparou. Ele esqueceu de mim, mas na verdade quem se esqueceu foi você das promessas de Deus, das vezes que Ele te falou: filho, estou contigo, seja onde for, jamais te deixarei. Jamais te deixarei. Jamais te desampararei. Acaso pode uma mulher esquecer de um filho que gerou e dele não se compadecer? Mas ainda que ela venha se esquecer, sou teu Deus e de ti não esquecerei. Você é menina dos meus olhos e na palma da minha mão te gravei. Levanta seus olhos agora, contemple as promessas, a providência chegou. Não temas, eu estou contigo, te sustento e te livro, nunca vou te vida é paz.